Enfermeira. Bisturi. Tesoura. E o Corinthians? 2-0 pra eles. Serra. Já estou vendo. Sabia que estava aqui. Você ouviu isso? Tô ouvindo algo? Doutor, que cheiro horrível é esse? Acontecendo! Bosco Chanchada! Filha da puta! Hoje o Tosco Chanchada começa de um jeito um pouco diferente, né, senhor alemão? Por quê? Estamos no estúdio B do Tosco Chanchada hoje, olha, né? Olha aí, cara. Aonde fica? O estúdio B que fica aqui na casa do José, esse que vos fala. O seu apelido agora é Ru. Chegamos lá, queremos ir na casa do José Ferreira. Quem? Ruzinho? Ruzinho? É esse aí mesmo. Por quê? Tão confortável aí, pessoal? Tá precisando de alguma coisa? Uma cervejinha? Precisando lá na casa do Perna, que tá ruim pra caramba. Hoje o Tosco Chanchada vai bancar uma de produtor de cinema e vamos escolher quem são os atores perfeitos para os melhores papéis. Bom, aqui quem fala é o Zé Ferreira, vulgo Ru. E ali é o Anderson Meira, vulgo Perna. Com ciúme, porque o Zé, né? Já sabe, né? Ao meu lado aqui é o Fernando, vulgo Fernando. Na minha frente é o Vinícius, Fernandão. Quem eu tenho que apresentar, porra? Sobrou alguém, né? Sobrou o alemão. Lembrei! Eu sou uma calabresa! Ai, que porra, vai, não vou apresentar o alemão, não, vai, vambora. Oh, e só fazer uma pergunta, vocês trouxeram o velho ou não? Ah. Ele não conseguiu subir a escada. Ele tá gritando lá de baixo. Caralho! Vamos ver se dá pra trazer ele de carriola de banco. Bom, vamos pros e-mails, né? Não tem mais e-mails, porra. Agora a perna acordou. Bora pro episódio, então. Não tem mais e-mails? Eu acho que todo mundo aqui assistiu aquele Street Fighter, aquele filme com o Van Damme, né? Van Damme. É, eu também, eu assisti com o Van Damme. Eu assisti com o Van Damme. Cara, eu chegava na locadora e perguntava, tem filme do Van Damme? Aí você olhava na aí caixa o assim, e falava, né? Não. Não, aí você... Cara, você olhava na caixinha assim, tava escrito diferente. Cara, dava uma vergonha depois de saber que você falou Van Damme, sabe? Eu falo assim. Van Damme. Não, eu conheci... Damme, se liga, de amadorzão. Eu comecei Damme. com Mandame mesmo. João Cláudio Van Damme. João Cláudio. Não, daí você começava a ver o filme e você olhava pra aquele cara que fazia o Ken. Você lembra daquele cara? Eu lembro, assim, um mendigo. Cara, que filme merda. Ele não, né, parecia isso? Um corretor de seguros, aquele cara que fazia o Ken? Ele não parecia com nada. Primeiro que no filme ele era ladrão, né, cara? Ele não era um playboy. Começava que ele era ladrão no filme. Mas o pior, nós já falamos isso, mas é o Dalsin. O Dalsin fica preto porque ele pega fogo, cara. Ele não é preto no filme. Ai, caralho. Quando você terminou de ver aquele filme, você não ficou pensando assim que até um idiota ia ser capaz de escolher uns atores melhores pra fazer? Não, mas eu cada fiquei com dó de uma pessoa ali. E é disso que a gente vai falar hoje, né, meu? É. Então, mas eu fiquei com dó de uma pessoa daquele quem? Filme. Quem? Raimundo Nonato. Cara, eu fiquei com dó do Raul Júlia. Assim, ele fez um outro filme, né? A Amazônia em Chamas, sobre o Chico Mendes e tal, e logo depois morreu. Cara. Que dó, né? Cara. Então, ele foi um... Não, então, tudo bem, por exemplo. Ele é um puta ator, só que ele não tem nada a ver com o Bison, cara. Quem seria o Bison? Ele tinha mais de 100 anos, né? É foda escolher filme de lutador, assim, porque geralmente são os caras fortões, assim. E pra escolher um cara fortão que é bom ator já é embaçado. Então a gente tem que, pelo menos, escolher um cara parecido, não é? Ou você escolhe... Não, eu sei, mas, por exemplo, dá pra você transformar o cara num cara forte? Você viu o Christian Bale, que fez aquele filme lá que ele tinha uma doença lá, que ele era mó magrelo. Dois anos depois ele tava imenso fazendo o Batman. Operário. É verdade. Então dá pra aumentar, cara. Se for assim, você escolhe um cara cara que tem alguns traços fisionômicos. Dá bomba pra ele. E passa um ano, cara, trabalhando. O cara que fez o Thor mesmo. Era magrelo. Magrelo não, né? Mas ele deu uma inchada violenta, né? Ficou gostoso, é isso que você quer dizer. É, ficou gostosão, né? Ficou saradão. É que você quer chegar. Você vai ali, menino? Vou falar. Tem cabelinho, ó, cabelinho liso. Carinha de bebezinho, rapaz. E loiro, né? O pinto nem conta nessa hora. Então, quem seria o Bison? Não. O quem é um. É que o Bison é outro também, é o Balrog, né? É verdade também. Você tá falando do Bison da versão japonesa ou da versão americana? Não, é. Da versão americana. Tem versão americana, aí, né? O Bison, cara. Né, José? Vamos ver. Um bom Bison, eu não sei, cara. Não sei quem seria um bom Bison. O Schwarzenegger seria um bom Bison. O Schwarzenegger, Schwarzenegger. Na verdade, a gente vai falar o nome dele umas 40 vezes. É verdade, mas o Schwarzenegger seria um bom Bison, sim, cara. Um bom Bison. É verdade, ou ele ou o Stallone, será que não? O Stallone? Não, o Stallone tem cara de otário, né, velho? Não, não dá pra pôr o Stallone. É cara de dó, né? Não, com dois, imagina o Stallone como vilão de um filme. Não, não. Não dá, cara. Ele tem cara de retardado, meu. Os caras iam tirar ele. É um cara de que você ajudaria, né? Assim, você, você vê o Stallone e fala assim, eu ajudaria esse cara, dá né? Dinheiro ajudaria. Pra ele. Dá dinheiro pro Stallone. Cara, o Bison é difícil, hein? Não, mas eu acho que o Schwarzenegger é um bom... O Schwarzenegger vai. E quem seria o Ken, cara? Nossa, velho. Ah, o cara que fez o Thor, porra. Acabamos de falar dele aí. Não, mas e aquele cara... Aquele... O Sawyer, né? Não, aquele Owen Wilson lá, Sawyer. Cara. Sawyer lá? O Owen Wilson? Não, o Roberto Alcino troca. Foi o cara, porra. André Sorvetão. É o primeiro loiro que ele lembrou. É o Paulo Nunes lá, então, pô. Ou o Pablo do Qual é a Música também. O Pablo, do Qual é a Música. Não, qual é a música massa. Quem? Como? Não, fala um cara que seria um bom quem aí. Um cara, ó. Quem? Quem? Não, o cara que fez o Sawyer lá do Lost ficaria bom, eu acho. É, que eu nunca... Sabe qual é o problema do Ken? É que tem que ser forte, mas tem que ser novo também, né, cara? Porque... Não dá pra pôr o Dolph Lundgren lá. É, não. Ser cara novo. Não, vamos estipular a partir de agora que a gente pode falar os atores quando eles eram novos também, né? É, porque senão vai ser foda. É. Hoje Dolph em dia... Dolph Lundgren era bom. É, Dolph Lundgren novinho até, talvez... Não, acho que é mais pro Killy, né, quando cara? Quando ele não fez o He-Man, né? Acho que é mais pro Killy, não é? É verdade, acho que ele, no caso dele... É, como Guilherme ia ficar legal, hein? Ia ficar legal. Coloca o Brad Pitt como Ken lá, ele é metelão mesmo, velho. É verdade. Já é, põe o Brad Pitt lá. Brad Pitt também é gostoso, não é, Vitor? Ele é, cara. Ele é foda. Ele é foda. Ele é foda, velho. Brad Pitt é foda. Só que ali não tem erro. My mama always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Teve o filme da Chun-Li agora também. Foi a menina do Smallville que fez. Isso, e ficou legal, assim. Tipo, eu acho que ela faria uma boa Chun-Li, mas o filme é ruim. Ficou legal? Ah, tá. Não, a escolha da personagem, da atriz que vai fazer, porque o filme é uma bosta. Não, eu acho que tinha que ser uma chinesa mesmo. Tinha que ser aquela menina do Tigre e Dragão lá, sei lá, meu. É, verdade. Ou a Lucy Liu. Lucy Liu também. Não, a Lucy Liu não. Não? Tipo, sei lá, puxou o olho, põe no lugar lá. A Lucy Liu não ficaria legal. Não, a menina do Tigre e Dragão eu acho que ficaria legal. Ficaria legal. O Bruce Liu não é homem? O Sandro Loche, mas vai. Quem faria o Fei Long? Bruce Lee. Essa é muito difícil, hein? Louco. Também, na verdade, o Fei Long foi inspirado no Bruce Lee. Tá zoando. É, mas tem alguns que é meio óbvio. Por exemplo, assim, todo mundo sabe que o Wesley Snipes podia ser o DJ, né? Que é igualzinho também. E que o Mike Tyson podia ser o... Podia ser o Mike Bison. É, Mike Tyson no lugar do Perna, né? Ah, não, é o Perna que é o... É verdade, o Perna é o Balrog. Cara, e sei lá, e o Blanca? E o Blanca? Quem foi? O Perna também. Não, então. Sem maquiagem. O Perna sem maquiagem faz o Blanca. O Blanca é mais efeito especial, mais maquiagem. É que o cara que fez o Gollum, né, cara? É, mano. Tá acostumado a trabalhar maquiado? Tá acostumado a fazer papel de macaco, né, cara? Já era. Ó, agora eu acho que talvez venha a pergunta mais difícil. O Schwarzenegger ia ser o Bison, certo? Sim. Então quem seria o Zangief, cara? É verdade. É, vai falar que é o Perna também agora. É o Perna. Ele é peludo, já. O Zangief, cara, não tem um ator. Se o cara que fez o Mr. T fosse branco, podia ser, né? É verdade. Mas ele não é, então esquece o que eu falei agora. Mas dá pra usar maquilagem. É, não, ia ter que fazer uma computação ali, meu. Ele não é humanoide, o Zangief, né, cara? Ele é gigante demais. É o cara que fez o Hulk, né? Daquele cara que fez o Juggernaut lá no filme do X-Men, não serviria pra ser o Zangief? Aquele Juggernaut não serve nem pra referência. É, eu não consigo nem imaginar aquele Juggernaut lá. Não, mas eu tô falando o tamanho do cara lá, pô. Porque o Zangief não deve ser um cara com uma profundidade psicológica muito grande. Você precisa de um bom ator, né? Não. O cara não vai recitar Shakespeare no filme, pô. Então... é algum poeta russo que ele... É. Geralmente não, mas assim, pra fazer teria que ser... Assim, se fosse fazer parecer com o do filme mesmo, ia ter que precisar de computação gráfica ali, cara. É. Não tem jeito, ele não tem como ser daquele jeito, cara. É um Bane, né, praticamente. Não tem como ser daquele jeito. Como é que vão fazer o Bane, será? Vão fazer um cara bombado, mas só isso, ele não é gigante. Não vai ser... Não, ele, provavelmente ele vai ter alguma aparelhagem que ajuda, né? Nova regra, não pode ser evento especial, hein? O cara tem que parecer, né? Então faz o seguinte... Então faz o seguinte, ó, matem o Zangief no comecinho do filme, só mostra ele morto lá, assim. Aí a neve da Rússia, ele apanha de um urso lá. A neve da Rússia cobre metade do corpo gigante dele e já era. É, e mata o Dalsin também de fome, né? Na Índia, né? Os caras passam fome. Né? Não, o Dalsin pega não dá qualquer um, o pega o Chris Tucker aí, mano. E o braço do cara. Cara, quem faria o E-Honda? Ah, o E-Honda eu acho que dá pra achar também. O E-Honda até que ficou bom, aquele cara do Street Fighter. Só que ele não aparece. Não, aquele cara é havaiano, o E-Honda é japonês, porra. Tem que ser um cara... Ah, e o Schwarzenegger também é da mesma não, país. Não, mas havaiano não tem olho puxado, porra. É, mas é foda. Tem um pouquinho, não tem? Não, mas havaiano é moreno, cara. Havaiano ser... é moreno e, porra... Passa nele aquela tinta que a Maria Joaquina não, que os caras do carrossel deram pro Cirilo pra ficar branco, cara. Que bosta. Mas passa uma com tonalidade amarela, velho. É. Que bosta, hein? Aí vai ficar cor de bosta, né, mano? Aquele gordinho que deu um pilão lá no molequinho lá no YouTube lá. O gordinho zangueiro? É, quando ele crescer, cara, de repente ele pode ser. Ele tem que ser ator. Ah, não, o perna tá em todas. Tá? Vamos mudar de filme antes que a gente tenha que descobrir quem que vai fazer o Vega, né, cara? Verdade, que o é Vega. Impossível, cara. Não, o Vega. Põe uma mina lá, pronto. falou que o Vega é uma mina. Coloca uma mina fortona, né? É, cara? Já é. E o Sagat? E o Sagat? Tong Po? É, esse aí. Tong Po, né, cara? Não tem pra pôr, não. Apesar do Tong Po deve ter o quê? No máximo, 1,80m e pouco. Falar ali. Também, desculpa aí. É né? Foda, pô. Mano. Não... Eu falei do Juggernaut lá, mas eu acho que, por exemplo, pelo menos as escolhas das personagens, dos atores pras personagens do X-Men foi melhor do que do Street Fighter, né, cara? Tem como ser pior do que do Street Fighter? Não. Então isso já não é parâmetro, velho. O filme pode não ser grande coisa, sei lá, mas o filme é melhor que o Street Fighter e os atores também. Né, cara? Mas vocês lembram do Zangief do filme do Street Fighter? É verdade, o Zangief aparecia, só não era gigante, né? Ah, cara, mas, por exemplo, no X-Men, a mina que fez a vampira lá, eu esperava, assim, uma personagem muito mais mulherão, assim, não uma menininha, assim, sabe? É. Não, isso aí é coisa do diretor. O diretor resolveu fazer uma menininha. Mas ela não parece com a vampira do quadrinho, o Wolverine não parece com o Wolverine do quadrinho, o Ciclope não parece, ninguém parece, só o Xavier que parece. É o único que parece, velho. Que é fácil, né? Que é fácil. Foi o Dana White lá. O Dana White apareceu. Qualquer careca ia aparecer. Don't waste my motherfucking time! Você falou que o Wolverine não parece nada com o dos quadrinhos. Pô, mas não parece nada, cara. Eu achei parecido até. Eu não achei ruim, Jack, não. Mas... Assim, olha, é o seguinte. Quantas vezes você já leu o quadrinho do Wolverine, mano? Não, poucas, cara. Mas assim... O Wolverine tá mudando pra se enquadrar no Hugh Jackman. O Wolverine antes tinha 1,53m, 54m. O Hugh Jackman deve ter 1,90m. Tá, mas aí ia ter que pegar o quê? O Joe Pesci pra fazer? Porque eu não entendi... Lembra que a gente falou de qualquer um em qualquer época? Uh-huh. Imagina o Mel Gibson na época do Máquina Mortífera. Mas o Mel Gibson também tem 1,80 e pouco, então não, não, a altura não é parâmetro. Você acha que o Mel tem 1,80 e pouco, velho? A altura não é parâmetro, cara. Ah, falou o anão, né? Os hobbits que o digam, né? É. Então, não, é aquela, colocasse ele com os esquemas, igual fizeram no Hobbit. Você queria então que poderia ser o Hugh Jackman desde que a computação diminuísse o cara. Agora coloca o maior galanzão lá, velho. Mas assim, mas o Wolverine é pegador, né? Colocasse o Brad Pitt lá. Só não podia diminuir ele, né? Não, aí. Mas eu acho que, assim, ele atua bem, cara. Eu acho que ele, assim, ele entrega um personagem que me lembra alguma coisa do Wolverine. Não, é. Até o Wolverine as garras, desenho. Né? As garras e o nome, né? É igualzinho. Eu falo que eu tô com birra do Wolverine, porque ele tá aparecendo em tudo que é lugar. Mas ele sempre foi pop. Não sempre foi não, velho. É, o que tem de tatuagem aí, todo mundo gosta sempre do Wolverine. Não, dos anos 90 começou 90 e pouco. Dos anos 90 pra cá, ele virou... É do desenho. Não, ele é o X-Men mais lembrado, que existe. Ah, mas é, até monstros. Então quem conhecia X-Men? Só quem lia quadrinho, cara. É. Então, assim, é como não, e ele é um personagem mais... que é mais fácil de gostar, justamente porque ele é um claro, porra louca, mas é porque ele era um anti-herói, ele era o filho da puta. Agora é mais um, cara. Ele aparece em tudo que é lugar, o cara... Porque você falou do Origins aí, por exemplo. Eu sempre gostei da época dos que eu lia quadrinho, eu li pouco. E principalmente dos desenhos, eu gostava muito do Gambit. Gambit é legal, cara. Mas só que, cara, o Gambit, o ator que faz o Gambit no filme do Wolverine Origins lá, pelo amor de Deus, ele parece alguém saído do Smallville, cara. Quem faria o Gambit? O Brad Pitt. Brad Pitt, é. Eu vi. O Gambit eu já acho que seria do Sawyer, do... O cara é ladrão já, meu. O Sawyer é o Gambit, cara. Eu essa é verdade. Eu acho que o Robert Downey Jr. faria um Gambit da hora, cara. É mesmo? O Robert Downey Jr. Bandidão, então. E quem seria o mulherão pra ser a vampira, por exemplo? Porque, cara, eu acho a Anna Paquin linda, cara. Mas realmente, ela é adolescente. Assim. Bete a Zeta Jones lá, coloca um... A mulher que fez a Mística faria uma boa vampira. Sim. Porque ela, puta, primeiro que ela é muito bonita, né? Pena, não, pena que a cor dela não combina, né? É. Não orna. Ia ter que lavar, Não orna. Fera. Fera mesmo. Não, pega... O fera que ia fazer o fera é o Blanca. É o mesmo cara do Blanca. O Blanca ia fazer o fera. O Ciclope, cara. O Ciclope pra mim foi o cara mais... Mais paia de todos. O Edward Norton faria um Ciclope. Não. Tem que ser mais playboyzinho. Ryan Reynolds. Alto e forte, cara. Ryan Reynolds. Ryan Reynolds, pelo amor de Deus. Fica engraçadinho, velho. Não, tem que ser o Ryan Gosling, que fez o Drive. É, aí é foda, hein? Não, mas aí seria foda pra caralho. Porque esse é o cara perfeito pra fazer o Ciclope. Ryan Gosling é o cara certo. Eu acho que um cara que já fez o Ciclope é o Jack do Lost. Ele já é um otário lá no Lost, lá, pagando. É ou não é? Ele é o líder meio. Tava no lugar errado na hora errada, né? Meio assim, cara. Eu achei que ele já tava pagando de ciclope lá. Ciclopando o bagulho. Deixa eu fazer uma pergunta, cara. Na verdade, dá pra você traçar um paralelo dos personagens do Lost e do X-Men, né, cara? Se for pegar o Loki... Todo grupinho é igual, cara. O Loki é meio... Loki. O Sr. Xavier, né? Só que ele anda durante um período. Todo grupinho de pessoas é igual, cara. No nosso grupo aqui mesmo. Cara. Temos um monte de exemplos. Temos o Fera. E o Juggernaut. Temos um Balrog, temos um... Blanco. Um Blanco. Um Zangief. Um Bob Sapo. O Abobo. E o Arlindo Cruz. Poucas pessoas devem saber quem é. Caralho. Destruct sequence completed and engaged. Uma coisa que me impressionou é que eu achei que quando falaram que o Ian McKellen ia ser o Magneto, eu achei que ia ser uma merda. Cara, você não consegue mais tirar da cabeça a cara do Ian McKellen, cara. Eu não sei. Ele é, porque, talvez pelo fato de que ele é um puta de um ator, ele acabou sobrevivendo a uma escolha ruim, né, do personagem, digamos assim. Eu preferi o Christopher Lambert, né? Porque ele fez o Raiden lá, meu, ele tava igualzinho o Magneto. É só meter a roupa do Magneto lá e... Então, é que o Ian McKellen, o que eu falei, é, tipo, ele se entregou ao personagem de tal forma que é difícil, cara, você falar assim, puta, agora tira esse cara daí. Não, ruim ele não ficou mesmo, não. Não ficou. Ficou, cara. Ficou, porque ele é muito porque, assim, é foda fazer isso, porque no quadrinho, o Magneto é um cara velho, mas ele não aparenta ser um cara velho. Isso que é forte, foda, assim, né? Cara, porte atlético. É, então, é isso que é foda, cara. Viril? Renew aquilo. Ah, putz. Tá. Porque, uma coisa parte, cara. Uma coisa que tem do X-Men First Class, eu e o Bart ficamos discutindo, cara. A Rainha Branca, ela pra ser uma puta de uma gostosa, cara. A mulher não tem bunda. Não tem nada de bunda. Pô, mano, tinha que colocar uma atriz pornô lá pra fazer a Rainha Branca. Silvia Saint. Tinha que ser alguém mesmo. Gina James. A Gina Jameson. Tinha que ser, ó. Eu conheço uma atriz pornô pessoalmente. Isso, passando. Pela Messias. Procura Ashley Fire, cara. Aí você conhece essa. Não, é. Ela Fire? Ele conhece do Google. Eu conheço do X-Videos, cara. Conheço das minhas punhetas. Conheço do X-Videos. Adicionou você no Facebook. Já comi ela várias vezes. Eu não tenho Facebook. Mas o no First Class é um dos poucos erros, na minha opinião, dos caras. Porque eles escolheram muito bem. O cara que eles colocaram com o Magneto no First Class é impressionante, cara. Ah, mas aquele Magneto com 20 anos, você não sabe como é que é, caralho. Não, mas não sei. Não sei se é só a cara. Não sei se tem a ver só com a cara. Mas não, deu certo. Deu certo pra caramba, assim, entendeu? Então, ele atuou bem. É a diferença dos atores toscos que pegaram pro Street Fighter pro ator bom, cara. É. O ator bom ele meio... A qualidade do cara acaba superando uma escolha que não é aparência, a falta de aparência de que, semelhança. Por exemplo, vocês sabem que o Ashton Kutcher agora vai ser o Steve Jobs no filme, né? Vai. Não tem nada a ver, cara. Não, quando ele tinha a idade do Steve Jobs, até que parecia. É. Ah, não, ele era um cara de cabelo meio comprido e barba, aí todo mundo, porra. É, até o perna seria. É. Não, porque perna tem que fazer chapinha. Vai ser a Marge do Simpsons. Aí se fôssemos fazer aí um live action do Caverna do Dragão, cara, qual seria o elenco? Quem seria o dragão? Tiamat. A Elza Soares. Eu queria ser uma cabeça. A Hebe. A Hebe. Coloca o perna com a cabeça preta do dragão. Que isso, cara? O perna ia ser a Hidra, né? Ó, oh, Caverna do Dragão, mano. A gente precisa de uns caras com cara de otário, né, mano? Sim. Todos têm cara de otário. Todos, mano. Todos. Salva um. Não, a Sheila não. Porque a Sheila... Só porque ela é ruiva, né? Ela é ruiva e bonita, não. Então a gente tentaria comê-la, entendeu? Então não tem cara de otário. Quem seria o Hank? É, coloca o Ryan Gosling com uma peruca, com sei lá. Com 17 anos de idade, né? Acho que dá certo como dá o Hank. Porque assim, o Hank tem que aparentar ser um cara de liderança também. Tem todo... Ele é um pouco mais velho, né? Parece. Né? É. Ele é um pouco mais velho que a galera. Entendeu? Lá, assim, ele é um Jack. Jack, assim, na mas verdade. Um Jack... É provavelmente quando ele saindo pra ir no parque, a mãe de algum das crianças falou pra ele... Vai correr. Hank, cuida deles, hein? Você é o responsável. Não vai levar eles longe. Verdade. Não vai levar eles pra fumar maconha, hein, Hank? Volta logo, o que exclui o Chris Tucker de ser o Hank, né, cara? O único fator. Eu acho que o Hank podia ser o Will. Podia ser o Will Smith, né, cara? Como Porque o Hank eu acho mais fácil, cara. Você pega um atorzinho loiro desses... Ah, o DiCaprio quando fez o Titanic mesmo, cara. É fácil. Não, o DiCaprio você diminui ele igual fizeram com os Hobbits e bota ele como o Bob, cara. É verdade. E faz a mesma coisa com algum cavalo e faz a olho, né, mano? Dá pra pintar o cabelo dele de ruivo e ele ser a mocinha invisível. Achei, lá, achei. Então, lá. Quem seria a Sheila, cara? A Diana podia ser a Glória Maria, né? Faz um Beyond, né, cara? É verdade. Ó, a gente tá com dificuldade de achar ator novinho. Quem seriam os atores do Caverna do Dragão Beyond? Nos dias de hoje. Beyond. Beyond. Agora a Maria fechou, velho. Fechou. Não, eu acho que o Keith Richards como o Eric ia ficar legal. É verdade. É acabadaço. Tem doença que rola ali mais, cara. Ele tem doença que nego nem sabe faria, que é, né, cara? Quem faria a Sheila? Você tá batendo forte, é verdade, né? É verdade. Essa treca. Tá batendo forte com a Sheila. O que vai ser a Sheila? Tá batendo forte com a Sheila. Descreve aí a Sheila pra mim, irmão. Não. Ruiva adolescente. Não, mas... que ela tá vestindo? Quando tá invisível, acho que nada, ó. Mas não, não, o Mestre dos Magos Mestre podia dos ser Magos. Muito bem o Papa Bento 16. Faz o mesmo esquema da Uni do... Né, diminui ele. Diminui ele. Como se fosse assim. É escalável. É totalmente escalável. É só filmar de longe, cara. Lembrando que não é a gente que vai fazer, né? É, claro, claro. Não. Lembrando que nós não estamos pensando em limitações dos efeitos especiais. Sim, sim. Ó, já temos o Mestre dos Magos, a Sheila... Não, não é a Sheila, a Diana. A Diana, o Eric... Vai, falta o Hank aí. O Richards, cara. Tem o Presto. Tem o Presto também, velho. Cara, o Presto, sei lá. Serguei como Presto. Presto. Seria, não. O Presto seria o Henry Sobel, cara. Não. Aquilo é um kipá no meu chapéu, cara. Achei uma gravata dentro do meu chapéu. Não tava aqui, a Jura. Vai, coloca o Dolph Lundgren como Hank aí, vai. É, né? Beyoncé. É, sei lá, e o Vingador, cara. O Vingador podia ser ou o Wilson. Não, coloca o Charlie Sheen como Vingador, vai. É verdade. E a Sheila, hein, Zé? O Alan Harper podia ser o Presto, cara. Pô, puta que pariu, velho. É igualzinho. John Cryer, né? Como é que é? John Cryer, Meu, ele ia ser o Presto. Ele seria o Presto perfeito. E o Rei, e o Eric também. Também. Ele também serviria pra ser o Eric. Qualquer um ali. Não, qualquer um idiota, é Eric, né? Cara? Mais o Eric ele é. É, mais o Eric. Ele é muito otário, né, mano? Mas e a Sheila? O Rick Moranis seria o Presto. Ah, perfeito. É verdade. Ele seria o Presto. Só teria que dar uma escala também pra cima. Só que é uma escala contrário. Já dá pra fazer o Tiamat, pega uma largatixa. Sete. Pô, faltou a Diana, faltou a Sheila, mano. É meme, Zé. Sei lá, cara. Não. Ah, cara, é, não sei. Talvez a... A Sheila tinha 13 anos. A Rachel McAdams faria uma boa Sheila. Não, tem que ser uma velha. Tem que ser uma mais velha. A Rachel McAdams que tá no... Todo mundo envelhece, mas ela não, porra. Não, peraí. Só pra ela continuar eternamente adolescente. Ah, já sei. A Suzana Vieira. Mas... Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro. Ainda bem que ela é invisível, né, velho? Ainda bem. Você não quer comer mais dela, né? Quem faria o He-Man? E os mestres do universo. É, e os mestres do universo. Quem seria o mentor, mano? Quem? Nigel Mansell. Nigel Mansell. Nigel Mansell, o bigode ruivo, né? Nigel Mansell. Nigel Mansell é o perfeito mentor. Nigel Mansell como mentor. Fechado. Agora um desafio, quem vai ser o corpo? O Zé podia ser o corpo. Só colocar uma capa de bujão nele. Caralho. Quem seria a Tila? Ah, a Tila é uma menina. Tila? Quem que é a Tila? É a amiguinha dele lá. É a filha que fala que não come, mas come. É, mas ele deve comer. É a filha do Nadia Humano. Quem seria a Tila e a feiticeira lá também, vai. Vamos matar a mina que faz os Resident Evil da vida lá, não podia ser a Tila? Podia ela mesmo. É? A Mila Jovovich, né? Isso. É. A feiticeira podia ser aquela mulher que fez a... Lá da família Adams, lá. Esqueci. Angélica Houston? Isso. Fez a Mortícia, é verdade. A mina, é verdade, ela fica boa, mano. E quem seria o Pacato? Não, vamos falar de personagens humanos. Ah, obrigado. Vamos falar do corpo. É, vamos falar do Blanca. Ó, o Perna seria um bom ariete? Igual, cara. Não, mas agora. Eu não sei, mas o pau dele é um ari. Príncipe Adam. Quem Nossa, é o He-Man? Cara. Já teve? Já ou não? Não, o He-Man é por último, mano. Tem que ser o mesmo. Príncipe Adam, não, acho que não. O Príncipe Adam, é, tá sério. O foda é que o Príncipe Adam é mó branquelo, ele né? Ele só fica moreno. Aí ele fica, o He-Man ele fica moreno, fica negão. É verdade, ele pegou fogo junto com o Dalcinda. A voz dele engrossa. É, ele fica assim, ó, falando tipo, carioca, assim. Vamos, gato guerreiro. Que antes ele fala grosso assim, ele fala... Já sei. Eu comi o gato guerreiro. Podia só ser foi isso. O Frodo. Pô, o Frodo tem um bom He-Man, mano. Imagina ele com a peruquinha do Hulk Hogan. Comendo traveca. Ai, caralho. Ia ser mais fácil fazer o Frota virar o Príncipe Adam pintando ele de branco do que outro cara, hein, velho. Eu acho que o Frota ficaria legal de He-Man, hein, meu. Peruquinho. Cara, e dos vilões? Sei lá, o Aquático, por exemplo. O Aquático. Homem Fera, quem seria o Homem Fera? E o esqueleto, podia ser aquele Betinho. Nossa, agora o Aron foi filho da puta no grau máximo. Tá, acabei de assinar a carteira pra ir pro inferno. Podia ser o Cazuza também, né? Ou alguém lá da Somália. Não, porque se a pessoa do Somália já vai fazer o Dalcin, cara. Será que a Charlize Theron não poderia fazer a She-Ra? Como poderia? Eu segui um Ventania bom, nesse caso, né? Nesse caso, sim. Para o outro, Ventania. Pô, eu descobri que o Ventania é macho. Não sei isso. Porque ele eu vi tá ele falando. Sendo... Eu vi ele falando. O Ventania é Então, eu tava vendo a Globosat HD esses dias, meu, e eu vi o Ventania falando. Eu nunca tinha visto ele falando, cara. Ele fala, ele tem voz de homem. É, então. É aquele junto, She-Ra e He-Man, se liga. She-Man. E os travecos do universo. She-Man. Então, eu acho mais interessante a gente ir pra essa linha que ainda não foi adaptada, se bem que o He-Man foi, né? Porque uma vez que a gente já tem uma versão, na verdade a gente acaba ficando preso àquela coisa lá, é, né? Verdade. Que nem o Street Fighter. Mas o He-Man é tão ruim que ninguém nem lembra. Que ninguém nem lembra que teve, né? Por exemplo, um que não teve uma versão live action, seria interessante de pensar, é o Thundercats, cara. Aproveitar que estamos falando aí de desenhos dos anos 80. O Thundercats, na verdade, é o grande sonho pra muita gente, né, cara? Teve um maluco aí que uns anos atrás fez um... Ficou ótimo, cara. Um trailer. Ficou, ele pegou o Triple X lá do Vin Diesel. Pegou vários filmes. E fez o Pantro, né, com o Vin Diesel. É. E fez o Brad Pitt no Troia, virou o Lion. Ah, e isso é que é coisa nerd retardado, mas reza a lenda que o cara fez frame a frame, cara, da animação. Nossa, velho. No Photoshop. Cara, fudido, hein? Dizem, né? Caralho. É mentira, né? Foi 2 anos, né, parece. É. Oh, o Vin Diesel seria um ótimo Pantro, hein, meu? Seria, seria perfeito, cara. Verdade. Ia ser muito louco. O cara, o cara lá que fez, ele escolheu certinho. Ele fez o quê? Ele não devia nem estar falando Thundercats, porque o cara já falou, cara. O cara já fez e... Então, o Brad Pitt é o Lion, o... Mas eu acho que o Tigra seria o George Clooney, cara. Tigra é viadão, né, mano? O Tigra seria o George Clooney? Sim, o Tigra é mago e corre pra caralho, não sei. Não, mas assim, imagina ele na época do... Tiger, porra. Na época do... Claro. Na época ele fazia lá plantão médico, quando ele era... Sim, verdade. Entendeu? Queria ver quem ia ser o Thunder Tank. Ia ser o Chevetão, né? O Perle. Não, o Perle ia ser o Escamoso, né? Escamoso. O Zé seria um bom Willy Kit? Não, eu seria o Snarf, pô. Eu sou o Snarf. Pô, cara, é verdade, cara. O Snarf tem um cara no time lá. Vou ver se eu arrumo a foto do cara pra pôr no post aí também, mano. O apelido dele é Snarf. O cara é meio... Os pelos dele é tudo ruivo, cara. Isso, cara. Quem faria o Chapolin no cinema, cara? Roberto Gomes Bolan. Não, sei lá. O pai e a mãe. O Joey Pesci. Não, não, o... O John Cryer de novo. John cara. Cryer ficaria bom. Não, o Charlie Sheen como Chapolin ia ficar muito foda. O Charlie Sheen ia ser o Mr. Sam. Mr. Sam. É mais pra Mr. Sam. Time is money. Oh, yeah. Oh, yeah. A turma do Chaves, cara. Quem não, no cinema... Eu me nego a falar sobre essa bosta de turma do Chaves. Vai dar meia hora de bunda, pô. É. Quem dos atores americanos faria na turma do Chaves, cara? Eu acho que eles não aceitariam fazer, né? Mas... A Florinda, sei lá... Florinda Mesa. Cara, como é que é o nome daquela mulher que fez aquele filme na Charlize Splash, Terão. Porra? Nossa, uma sereia em minha vida. É, que ela fez também. Adélio Hanna. Adélio Hanna. Tá morta, é verdade, né? a Florinda é Adélio Hanna. Não, é vale gente morta. A Adélio Hanna é a enfermeira do Kill Bill. Pô, e se colocasse o enfermeira Robert De Niro como Chaves? Ia ficar muito foda. Quem? O De Niro, velho. Caralho, é verdade, o melhor de todos. Ia ficar muito foda, velho. Vou falar a verdade. E o Nhonho? O Nhonho seria o... Perna. O Nhonho é o gordinho Zangief, porra. Não, o Nhonho é o cara que fez o Zangief no filme Street Fighter. Não, né? Eu acho que o Nhonho tinha que ser o cara que fez o Superbad lá, o gordinho. Que ele é bom. Jack Black dá pra fazer também. É Jack Black seria o seu barriga. Né? Jack Black, não, se ele fosse um pouco mais magro, era o Godinez, né, cara? É verdade. Gordinho. Verdade, cara. O Godinez, o Jack Black encaixaria perfeitamente no Godinez. É, jogando a moeda ali, imagina. Igual. É, fazendo o lance da moeda lá. Teria umas caretas a mais ali. Sim. Umas sim. Piadas sem graça a mais, mas seria bom. Eu não gosto de Jack Black. Nem eu. A Chiquinha? Quem faria a Chiquinha? Charlize Theron. Ah, eu faço Chiquinha, hein? O papel dela, não. Charlize Theron. Charlize Theron. Não, que a Chiquinha tinha que ser essa mina da novela agora. Que era assim a moça, mano. A mina que tá fazendo a novela das nove, cara. Tipo, você tá vendo novela, é isso? Eu sei que é. Ah, cara, como é que ela fala? Ela mesma, né? Chiquinha. Débora Falabella. É verdade. Ah, ela é tão como fácil, hein? E como? Sim, a moça, dona do seu próprio coração. Eu só sei essa parte. Não, razão. Ó, quem faria a bruxa do 71, meu? A Eva Vilma. Porra. Porra. Verdade, cara. A Eva Vilma fazia bruxa. Que a Eva Vilma existe, cara. Você merece um prêmio. É verdade. E o Seu Madruga? A gente tá escutando. Esse Seu Madruga. Tá escutando, né? Seu Madruga. Para de beber. Seu Madruga. Quem é o Seu Madruga, hein, cara? Quem faria o Seu Madruga? Nigel Manso. Ó, talvez o Nigel Manso seja o maior desperdício da indústria do cinema, cara. Eu acho que o Fernando seria um bom Seu Madruga. Obrigado. É quem faria aquele ator principal do filme Tubarão? Nossa, cara, você foi louco. Demorei, hein? Oh, e quem faria o seu Madruga, cara? Esse é o personagem principal, digamos assim, do Chaves, né, cara? Cara, eu acho que, na verdade, assim, não tem como, cara, não, pensar em alguém fazer legal, o seu Madruga. Não, não, o De Niro ficaria legal como seu Madruga. O Raul Júlia também. Tem que ser muito magrelo. É, Raul Júlia. Fernando, então. É verdade. Muito magrelo. É. Ou o Bart. O Raul Júlia, o Raul Júlia faria. O Bart podia ser o professor Xavier, né, cara? Vamos quebrar as pernas dele, as colunas dele. As colunas da espinha dele. Cara, se fosse fazer um Simpsons sem desenho, assim, pegar pessoas... live action. Um live action. Quem, o Macaulay Culkin, quando não esqueceu de mim, é o Bart. É verdade, né? Hein, cara. Daria perfeito, né? Deixa o cabelo do perna crescer, o meu irmão já disse. E a Marge. Eu acho que o Homer também é o perna. Caralho. E o perna também é o Barney. Não, o Paulão. Não, o Barney é o Paulão. Vou apagar, velho. O Barney é o Paulão, mano. Qualquer outro que não seria o Paulão é uma injustiça com o Paulão. Não, o Homer ficaria bom, o Jack Black, eu acho, também. Também, mas sim. O perna ficaria melhor, né, Zé? Cara, ele é muito ruim, ele é muito ruim. Mas ficaria parecido, então. O Paulão sempre dizia que pra fazer o Homer, eles deviam usar o Ed O'Neill lá do Married with Children, né, cara? Que fazia o Al Bundy lá. Ele já era o Homer, né? É, então, ele não é fisicamente parecido, mas, meu, o cara, por ter interpretado o Homer já, meu... Inconscientemente, um, né? Um crédito, né, velho? É, porque ele fazia a mesma coisa que o Homer fazia. Ele tinha um emprego de merda... É. Ele era bebaço, né? Ficava bêbado o tempo inteiro. A mulher dele tinha um cabelo gigante. É verdade. A única diferença é que a filha dele era gostosa, né? É a única diferença, né? A gente não sabe como é que a Liz vai ficar. Ah, não, mas ou é a Meg, né, Zé? Não, a Liz é inteligente, mano. É não dá pra ser inteligente. A Christina Applegate era muito, muito, muito burra, né, cara? Muito burra. Então, pô, essa série era do caralho, hein, mano? Era boa. Quem que vai ser, seria a Lisa? A menininha lá do Uma Lição de Amor lá? A Dakota Fanning? Ah, é bom, cara. Pra não, pô, põe a mocinha apesar do... Apesar que ela tá grande hoje, né? Põe a mocinha do Game of Thrones aí, a... Puta, eu não vi Game of Thrones. Nem eu. Ah, a filha do Stark lá, meu. Também não sei o nome. Qual dela? Que não é Homem de Ferro. Coloca aquela Miss Sunshine lá. A mais novinha, mais novinha. Porque a mais velha é gostosa, hein? Olha, você vai vir. Puta que pariu, velho. Você faz ela. Deixa o Brad Pitt, o... Quem mais eu falei que é? O cara que fez o Thor lá. Pô, meu, aquela mina é muito gata. Na minha opinião, pensando em quadrinhos assim, quem fez o melhor trabalho de seleção de personagens foi a Marvel com a galera dos Vingadores. Infelizmente, o Edward Norton, que foi escolhido como Hulk, não continuou no Vingadores, né? Que aí nos Vingadores colocaram o Mark Ruffalo. Foi bem, foi bem. Que foi bem também. Gostei pra caramba. Que foi bem, mas, cara, o Edward Norton, pra mim, como Hulk, tava perfeito, cara. Diferente daquele Eric Bana, que fez o Hulk que lutava com o Poodle lá. É claro, e o Lou Ferrino? E o Lou Ferrino, ninguém lembra do Lou Ferrino. É, mas diz que é o clássico, né? Lou Ferrino é o Hulk, ele já era antes mesmo de ser o Hulk, né? Não precisava nem fazer efeitos especiais, né? Tinha que diminuir ele um pouco, inclusive. Tinha. Escalou pra baixo. É, tiveram que filmar ele de longe. Por exemplo. Pra não bandeirar, que tava muito bombado, né, cara? Ai, cara. Por exemplo, eu acho que a Scarlett Johansson ficou bem de Viúva Negra. Ela fica de qualquer coisa, cara. Qualquer coisa. Ela inclusive... e o Brad Pitt. Nossa, cara, que mulher gostosa, cara. O Jeremy Renner lá, que faz o Gavião Arqueiro também, mas aí são os personagens secundários. Agora, eu achei muito legal eles colocaram o Samuel Jackson, né, como o Nick Fury, né? É aquela. Se for, é muito legal, mas o Nick Fury não tem nada é branco. É, o Nick Fury original, ele é branco. Agora estão querendo... É assim, porque lança o filme, o pessoal do Gibi que se foda pra... Aí estão colocando um filho do Nick Fury aí que é preto agora. Você tá zoando. Não, os caras até mais que se foda. Não tô fazendo. Não aumentaram o Wolverine 10 centímetros de tamanho? É, pode se adaptar, velho. Ah, mas adaptar é que é público novo, cara. Público novo tá pouco se fodendo. Sabe que o nome de cu é rola, rapaz. O Brad Pitt fez o Aquiles lá. Mas o problema é que o filme é uma merda, né, cara? É ruim. Tem 6 mas horas. Será que ele conseguiria fazer um bom Thor, cara? Melhor do que não, cara, não. Pá, tem que ser um cara da WWF pra fazer o Thor. Então, mas o cara pode crescer, Vinícius. soltou uma bomba e o cara cresce. Ah, não. O Thor, Zé, é que agora diminuiu o Thor também. É. O Thor tinha 2,10 metros de altura, velho. Mas o Thor tem que ser bonitão, né? Senão podia colocar o Schwarzenegger de novo. Pô, Zé, que não dá pra fazer tipo um efeito igual fizeram no... Eu quero ser John Malkovich, que botava a cara do John Malkovich em tudo. No Brad Pitt lá, que ele nasce... O Benjamin Button lá. É. Põe na cara do Schwarzenegger lá, velho. Põe na cara do Brad Pitt e do Schwarzenegger. Que o Schwarzenegger Nossa fez. Senhora, hein? É, descolore mais ainda o cabelo, né? A única coisa que ficou boa no Thor pra mim é que o ator é ruim pra caramba. Ator. Mas como o ator... O ator. Cara. Ele é um animal, ele é, cara. E ele é o que não bebe, né, cara? Ele é o que fala mais desgraceiro, cara. O ator é ruim pra caramba, mas como o Thor é um personagem ruim pra caralho, então desbandeira, porque o Thor fala igual o Cigano Igor. Ele fala como se estivesse lendo. Mas supor das gravações da novela lá. Ó, mas o Homem de Ferro com o Downey Jr. é muito bom, não tenho o que falar. Eu achei o Capitão Pela América. Característica do personagem de ser porra louca, né? Não, é legal, eu gostei do filme do Capitão América também. Não, e gostei do Capitão América no Vingadores. A participação dele eu achei legal, meu. Mas a cabeça dele ficou maior. E sabe o sabe que eu achei legal do Vingadores do Capitão América? O pau comendo lá na puta que pariu e ele vindo correndo. Aí quando ele chegava já tinham dado conta. Aí começava a torar o pau em outro lugar, todo mundo voava pra lá e ele saía correndo. Aí quando ele chegava já tinham dado conta. Aí ele resolveu ficar no chão cuidando do pessoal ali, sim, cara. Foi, isso assim, foi muito louco, cara. Estratégia de guerra isso aí. Estratégia de guerra. Foi o cara justo, achou, né? Afinal, justo ele é um soldado. Ele é a infantaria, né? Foi justo com o personagem, né? Eu achei legal isso aí. Mas assim, o Chris Evans, por exemplo, ele deu muito certo como Capitão América. O Robert Downey Jr. deu muito certo como Homem de Ferro, perfeito. Mas eu tenho que fazer a ressalva que poderia ser o Michael Douglas no Homem de Ferro Beyond ou o Charlie Sheen. Ou o Kirk Douglas. É verdade. Ou não. Aí quem faria o Thor? Michael Douglas também. O Kurt Russell, sei lá. É verdade. É verdade. O roubado não, do cara, né? Aquele que fez o lutador lá, como é que é o nome dele? O Mickey Rourke. Mickey Rourke ia ficar foda, hein, mano? Sim. Mas do mesmo jeito que o Chris Evans deu muito certo como o Capitão América, ele ficou uma merda como todo mundo ficou no Quarteto Fantástico, né, cara? Assim, aparentemente, se for falar de aparência, eu achei legal o Senhor Fantástico. Sim. Não, ele parece. Porque, sei lá, parece um deputado. Sabe uma coisa? O Surfista Prateado ficou parecidíssimo também. mas eu vou dizer... Mas assim, o Quarteto Fantástico não é um filme que me incomoda tanto, sabia? Verdade, meu. Verdade. Você gosta do Quarteto Fantástico. Assim, na hora que você quer, né? Não, eu não acho tão ruim. Te incomoda tanto. Ele nunca veio atrás do perna que ele não bateu assim, nele. Mas assim, existe um lance, assim, totalmente broxante no filme, que é os caras colocarem o Galactus parecendo com algodão doce. Isso é que foi um negócio, assim, é verdade, cara. É só uma fumacinha, parece que tá chegando o Bandio nesse piano, né, como cara? Assim? Cara, o que é aquilo? Uma fumaça de rosa, no cara? Primeiro também é problemático, cara, porque o Doutor Destino lá, cara, é muito ruim, muito cara. Muito podre. É muito ruim mesmo. Oh, e é um puta de um vilão, cara. Os caras subaproveitaram, ele, cara. Oh, ele tá, assim, no top 5 vilão da Marvel. É. Colocar aquele cara pra fazer, velho. Well, se rolasse alguns filmes, assim, de biografias, de... Né, pessoas famosas, sei lá, quem faria o Gandhi, por exemplo? O Gandhi? Não, já aconteceu. O mesmo cara mas... que fez o professor Xavier. O cão do Dalcin lá, esse pegar. Não, o Gandhi podia ser feito pelo Tião da Lua, né? Quem? É o Tião da Lua, da novela, o mano. Tom da Lua. É o Tião Galinho, eu quis dizer. Tião Galinho. É o Osmar Prado. A minha Joana. No final ele voa pra lua, velho. Eu achava que ele ia ver um lobisomem. É, mano, ele voa. O diabinho é minha Joana. Então, mas o filme do Gandhi, o cara fica muito parecido, cara. Teve, já. É perfeito. É o Ben Kingsley. Fica muito parecido. E o Ben Kingsley não é naturalmente parecido com o Gandhi. Ele passou pelo mesmo processo do Dalcin lá, de botarem fogo no corpo do cara. Carbonização. É, porque o Ben Kingsley é branco. E o, né, e o, e carbonificação. O é bem moreno, né, cara, de origem indiana e tal. Ficou parecido. Ele ficou no Rio de Janeiro. O cara que fez o Lula naquela bosta daquele filme também é parecido, se você for ver. No Lula, você achou mesmo? Cara, eu achei que se pegasse qualquer um... Não, o cara que fez o Zangief no Street Fighter dava pra fazer o Lula também, mano. Não, o cara ficou parecido com o Lula na época lá da dos sindicatos. Era só botar uma barba zoada em qualquer um ali, cara, do jeito que... assim, baseado naquele cara, qualquer um outro que colocasse aquela mesma barba zoada lá, daria certo. Vocês acharam o Benicio Del Toro parecido com o Che Guevara? Eu achei parecido pra caramba. Caralho, velho. Muito, eu achei que ficou parecido. Muito, muito foda, cara. Sim. Mas qualquer mendigo já também poderia também, ser. Também, também. O Rob Zombie ia ficar parecido também. Com o Che? Pô, igualzinho, só meter a boina, cara. E no filme também tem o Fidel Castro, o Raul Castro. Quem faz o Raul Castro, inclusive, é o Rodrigo Santoro, né? Não sei. Faz o... Não lembro. É o Rodrigo Santoro. Ele só assistiu a parte que aparece o Che. É. Não, o Rodrigo Santoro faz o Raul Castro, né? Aliás, tem um outro filme do Che. Puta, eu esqueci o nome do ator que faz, cara. Não, tem o Diário de Motocicleta, que o Gael Garcia Bernal faz o Che Guevara novo, né? Sim. Também ficou muito bom, cara, mas aí não dá pra saber como que era o Che Guevara novo. Não tem parâmetro, né? Não tem parâmetro. É, eu só sei daquela foto lá, cara. Tem não razão. Sei de mais nenhuma foto. Aquela foto que o Nespiano usa a camiseta. Que, aliás, tem aquela, a maior subversão de um símbolo comunista é essa camiseta, né, cara? É? Eu sei o que é subversão. Que vende pra caralho. Que virou, né, coisa mais capitalista aqui que tem de juventude. Ah, tá. Agora eu já sei o que é subversão, porque você falou comunista e capitalista na mesma frase. Cara, sei lá, e o Napoleão, quem faria Napoleão Bonaparte? O Zé ia ser um bom Napoleão, mas ele tinha que ser mais gordinho. Mais gordinho, cara. Né, cara? Mas ia ser não, o tamanho. Ia fazer. E já fala um pouco de francês também, né? Ele ia ficar naquela posição que os caras falam que o Napoleão perdeu a guerra lá. Por que ele fala isso, Zé? Por que eles falam que a pessoa fica meio de com a bunda apontada? Não, é porque os soldados franceses, eles cometeram... Não, eles cometeram um erro gravíssimo que foi tentar invadir o inverno russo. Não, a Rússia. E eles... Aí o Zangief. A Rússia no inverno. Não, e quando os soldados franceses perceberam que aquilo não... Pô, rapidinho, mas a Rússia só tem inverno, não é, cara? Não, o verão lá é maravilhoso. As praias porque da Porque toda vez que aparece o Street Fighter do Zangief lá, ele tá levando, cara. Não, mas é igual aqui no Brasil. Aqui no Brasil só tem sol e praia, cara. Mas é, não é? Tipo, você filma Mato Grosso, né, mostrar no cinema americano, sol e praia. Lá em Minas também. Sol e praia. Também Acre, é. Não é? Não, mas continua, Zé, continua. Então, e aí quando os soldados franceses perceberam que não seria possível vencer a Rússia dentro do território russo... Eles estavam de quatro. Não, eles começaram a voltar. Só que os soldados, na volta, eles paravam pra descansar e apoiavam as mãos no joelho. E morriam. Pra pegar fôlego. Verdade. E morriam congelados. E congelavam. Tipo as coisas que as meninas tiram foto hoje no Facebook, isso, né? E aí quando os soldados russos chegavam... Funk. Quando os soldados russos chegavam, eles encontravam os franceses lá com a mãozinha no joelho, apoiado e congelado. E tava rolando na bunda dele. Eu faria isso. É você vai congelar seu pau, vai ficar grudado na bunda congelado do francês. Mesmo. Aí, imagina chegar algum sacana lá enquanto o Fernando tá encoxando o cadáver congelado, jogar água. No Fernando. É, nunca mais. Ele fica colado lá no francês. Por isso, né, que eles falam quando o cara fica com aquela posição, bota a mão no joelho lá, né? Dá uma agachadinha. É, que o cara. Posição, é a posição que Napoleão perdeu a guerra. Eram como os soldados franceses eram encontrados na volta, né? Mas possivelmente eles congelavam e caíam, né, cara? Eles ficavam mais patéticos ainda. Diz que a neve ficava até na altura do joelho, por isso que eles não caíam. Caralho, né, bicho. É. Ô, oh, mas voltando, quem seria? O Zé. Quem? Napoleão? É, além do Zé. Além do Zé. Rusé. Ah, o Joe Pesci, né? Os caras falam que é... Não é Ru. Não é Ru? É. Jesus Cristo. Aquele Hitler. Porque Guevara faria um bom Jesus Cristo. Aquele Hitler do Tarantino lá no Bastardos Inglórios ficou parecido pra caramba, né? Também achei foda, cara. Pô. Achei muito bom. Agora, sabe o que é pior? Eu coloquei no meu quarto, né, uma foto do Chaplin no Grande Ditador, né? É, eu vi. Minha mãe ficou... Por isso que quando a gente tava lá, eu comecei a rir. Não era pela sua performance. Não. Era pelo Chaplin. Era pelo Chaplin. Chaplin a minha mãe, depois de um mês que eu tinha mudado aqui pro apartamento, ela veio e perguntou pra mim, assim, na maior humildade. Que bagunça é essa? Não, ô filho, por que você tem uma foto do Hitler no seu quarto? E por que tem porra nele? É. E por que o Fernando tá de quatro? Don't waste my motherfucking time! E num mundo paralelo onde o Tosco Chanchada se tornaria aí uma grande potência e rolaria um filme aí, né? Sobre a biografia, contando como surgiu toda essa bagaça. Quem é nós, né? Quem é chamado? Quem faria o papel dos integrantes do Tosco Chanchada, a começar por José Ferreira? Assim. Lembrando aí que vai ter que ter o Tosco. Eu sabia. Pensei Siqueira pra fazer o Zé. Eu sabia, cara. Ah, é óbvio que eu pensei Siqueira. Igual, meu. Ou Che Guevara, né? Ou o Che Guevara. Não, no meu caso é Jesus fácil. Cristo. Não, mas ó, um ator de Hollywood que dá pra fazer é o cara que fez o Querido Encolher as Crianças, né? Como é o que Rick é o nome? Moranis. Ele fazia o Zé bom, hein, mano? Verdade. Fazia o Zé bom, hein? Inclusive... Usando aquela tecnologia lá de encolher as crianças. Não, o pior que não precisa. É o cara que fez o Caça Fantasma, né? Você não tá lembrado dele, eu mano? Sei, é o Bill Cosby. Bill Cosby. Não tem nada a ver, cara. Foi o primeiro nome que veio à cabeça. É, é assim. O alemão, é. Na cabeça do alemão tava assim, fala o nome de alguém, fala o nome de alguém. Bill Cosby. Puta aí. Ó, vocês já viram o filho do Ozzy Osbourne? Como é que é o nome dele? Não, Ozzy Osbourne. Coloca aí, Zé. O alemão, eu já fiz uma pesquisa na internet. E ele é o filho do senhor Ozzy Osbourne. Ele é o Jack Osbourne. Caralho, eu não imaginava que parecia tanto assim, pelo bicho, menos verdade. Eu tô bem relacionado. É igual, cara. É igual. Sou eu, aquela foto ali, é eu e o Ozzy. E o PC Siqueira e o Jack Osbourne, quer dizer, né? Isso. Estão fazendo aqui o elenco. É. E você, Vi? Eu seria Brad Pitt? O Brad Pitt faria você. O John Travolta. É, o Brad Pitt vai fazer você. Não, o Vinícius é o John Travolta na época dos anos 70, lá do embalo de Sábado à Noite, cara. Não, me senti elogiado agora, me senti elogiado. Não. Né? Sabe quem faria o Vinícius? Aquele Não, aquele... Nem Mato Grosso. Aquele jogador do São Paulo, porra. O Richarlison. Não. O Raí. Não. Oh, vai tomar seu cu, velho. Vinícius, cara. Pode pôr aí. Põe lá. Beleza. Então, e quem mais fala? Já tem uns, então. PC Siqueira, Jack Osbourne, Hernanes. Faltam dois, hein? O Fernando é coadjuvante, ele nem devia estar no elenco principal. Coadjuvante. Ou o Hennix, vou falar o Hennix. Sei lá, não, eu como coadjuvante, tipo, Joe eu Pérez. Acho que... O Hennix, não tá aqui. Esse cara é muito igual. William Defoe, né, cara? Eu acho que o Fernando é o... Parece um pouco o Andy Brody, né, cara? Parece o Luciano Huck. O nariz. Qualquer um que tem um nariz grande. Não, fica dando palpite. O francês lá, como é que é o nome dele, porra? Defoe. Gerard Depardieu. Eu acho que o William Defoe é mais... Gerard Depardieu é por sacanagem. Gerard Depardieu tem 100 anos, cara. Não, mas ele já foi novo, velho. É o Fernando mesmo, cara. Não, é o do nariz. Eu tinha que ser o Michael Douglas, cara. Oh! Hell yeah, cara. É um holy crap. Na verdade, pra mim, você tem que contar dois personagens. Um pra mim e outro pro nariz, né, cara? Esse aí pode ser o Fernando. E o nariz dele é qual? O nariz, né? É uma Asa Delta? Um Kaid? Um carro de Fórmula 1? É o Tubarão. Pode ser o Tubarão. Usa o tubarão no filme. Ah, só um pedaço que parece. É, só o naso, isso. Olha, que é foda. Eu falei que é só o naso. É o único pedaço meu parece que importa. Parece o Dr. Ray, esse cara aí. Tom Cruise. Aquele cara do Big Brother, lá, igualzinho. Cara. Ah, é verdade mesmo, né, cara? Pô, nada a ver, cara. Pô, não, eu aceitaria se parecesse. O negócio é o cara não gostar. Eu aceitaria se parecesse. O negócio é o cara não gostar. Michel do Big Brother. Nada a ver, cara. E já é, óbvio. Pô, o pior é que não tem. É mesmo. De verdade. Se eu comesse o alemão, que é a única opção que existe no mundo, sairia o Michel. Não, esse é o Fernando mesmo, cara. Igualzinho. É, eu também achei parecido. Pô, não parece. Pode colocar, mas não parece. É porque você não gosta. Né? Você fodeu já. O problema é que não parece. Ah, parece sim, velho. Já era, então. Faz uma amálgama aí, né? Só falta o Perna e depois a gente passa pros coadjuvantes. Pra mim, o Perna ou o Mr. T ou o Blanca, cara. Que isso? O Blanca. O Perna, velho. O Perna pra mim é o Balrog, cara. Do Street Fighter. Eu acho o Mr. T. O Arlindo Cruz é o Arlindo Cruz. É um forte. Vamos pegar um cara real, então. O Arlindo então, Cruz, o Mr. T e o Arlindo Cruz. Põe Arlindo lá, Cruz. Põe lá, Zé. Arlindo Cruz. Perna é o Lindo Cruz! Não, parece pra caramba. Oh, mas ó, que só isso? Uma. Aonde que parece, cara? Ai, vocês são loucos? Vocês são loucos? Ele lembra. O único problema é que você tem entrada de careca e o Lindo Cruz ele é bem definido a testa. Oh, o Perna lembra um pouco também o seu boneco, né, cara? Não. Nossa, não, é o Arlindo Cruz, não tem outro. Não, cara. O Lindo Cruz é igualzinho, meu. É igual, cara. Que isso, cara. Ele fala fino igual, né? Já é, tá definido, definido. É. Agora o Hendrix. É que. O Perna. Com o cavaquinho na mão. O Hennis é o Toninho do Diabo lá, mano. Na verdade, isso daí é um violão. É um violão. É que o cara é um abobo, né, cara? Então fica pequenininho. Cara, um abobo. O Hennix é o Toninho do Diabo. O Hennix é o Toninho do Diabo. É igual. É igual, mas ele mesmo fala, né? Então, é, mas é do que ele gosta, velho. Vai ter que ser outro. E o Paulão é o Diabo The Hutt, cara. Então o Hennix... Que isso. O Paulão é aquele cara do La Fênix, mano. É verdade. O Paulão é o Diabo The Hutt, cara. Cara, e o Nicolau? O Nicolau é o Ben do Lost, cara. Será? Ô, louco, cara. O Ben, o vilão do Lost, o Ben dos outros, cara. Ô, louco, cara. Ele é comum. O Nicolau é muito comum, gente. É verdade. O Nicolau é muito comum, né, cara? Nosso filme, o Nicolau não vai entrar na história. Ele vai morrer de costas no comecinho. O Nicolau é tão importante quanto eu. É que eu tive sorte de estar aqui, entendeu? Não, vamos fazer o seguinte. Vai ser no Natal, a gente coloca São Nicolau lá e é igual. Fechou. Beleza. Cara, que com o Nicolau. E o Bruninho? Quem é o Bruninho parece, mano? Nossa, velho. O Bruninho parece com nada, né? O Jar Jar Binks, cara. Quem Jar Jar Binks, cara. É? Não sei quem é esse cara, não. É o Jar Jar. É o pior personagem de Star Wars que existe. É personagem de tudo, né? De todos os filmes, de todos, né, os filmes. Eles não deveriam ter feito Jar Jar. É o Jar Jar Binks, cara. Ah, sei não. Por quê, velho, mano? Olha lá, que agora o Bruninho tem cabelo curto, mas quando o Bruninho tem cabelo comprido, é o mesmo esquema, cara. Beleza, o Bruninho ficou Jar Jar Binks. Igual. Quem mais? Paulão, mano. Outro código. Jabba the Hutt. Jabba the Hutt. Foi o Jabba the Hutt. Tem que ser alguém humanoide, pelo menos. É, tipo, né, Jar Jar Binks. Não, mas ele pelo menos tem quatro membros. Duas pernas. O Jack Black, não. O Jack Black não, velho. Ah, o Jack Black é um cara bom pra fazer o Paulo. Não, é isso que o Paulo seria bom pra fazer o Paulo. Quanto o Jack Black sobra, cara? Será que o Jack Black já... Mas não parece muito, né, mano? Quem poderia fazer o Paulão pode ser aquela Susan Boyle também. Então, Jabba the Hutt. É verdade, Susan Boyle parece mais o Paulão do que esse cara aí, velho. Ô, oh, tem o cara daquele filme, caralho. Que o cara casa lá, mano. Se beber não case, mano. O gordão, O Zeke Galifianakis. É muito fácil de dar verdade. O nome dele. É ele, velho. É ele. Zeke Galifianakis. Zeke Galifianakis. Zeke é aquele gordo que usa cavanhaque. Aí, rapaz. É, quase igual o Jack Black também, cara. É, por isso que é tão o gordo é igual, cara. Ah, o palão da careca, não tá? O problema do gordo é esse, que eles ficam muito parecidos. É tudo formato esférico, velho. É japonês. Olha aí, cara, é pra isso. Caralho, é o Paulo. É isso aí, meu. O Reject podia fazer o Paulão. Paulo, né? Achamos o Paulo, bêbado igual o Paulo. É o Paulo. Já fez, ó, ele já fez o papel do Paulão, né? Já é um bom começo. É um aí. Caminho. Quem mais? Bart é Diego Hipólito, cara. É, não tem jeito. Bart é Diego Hipólito. Quem faria o Diego Hipólito assim, né? Não tem pra pôr, velho. O Bart é o Diego Hipólito e fim, cara. Fim. É, isso aí foi o mais fácil. O seu nono é o cara lá do Soprano. Do lá, Soprano. Tem o Francisco Cuoco. Putz. E o Harry Tiviano. Tem o Leslie Nielsen, né? O Leslie Nielsen é parecido com o Fernando Biondi, cara. O Leslie Nielsen é parecido com o Fernando Biondi, cara. Leslie Nielsen? A Bia fala que quando eu ficar velho, eu vou ficar parecendo... Leslie Nielsen? Não, Sérgio Reis. Ele mesmo se achou, velho. Sérgio Reis é parecido mesmo. Sérgio Reis. O Costinha também, né, velho? E mesmo assim, eles estão juntos aí. Sérgio tem... Reis. Sérgio é mais pra Sérgio Reis que pra Leslie Nielsen. É verdade. Parece mais Sérgio Reis mesmo. Seu nome é Leslie Nielsen, cara. É. Peraí. Então ficou definido. O Fernando vai ser o cara do Big Brother ou o Sérgio Reis? Sérgio Reis. Eu me reconheço mais no Sérgio Reis. É um híbrido. O Michel é eu, se eu te como. Seu nosso filho, cara. Eu, se eu te como, né? Aquela música. Ai, se eu te como. Nosso filho, olha, quando eu te comer, vai ser o Michel. Mas eu acho mais parecido comigo o Sérgio Reis. Não, eu acho que o Sérgio Reis parece mais mesmo, velho. E se eu quiser usar parece. Camisinha? É, se fuder. Ele estoura porque ele quer um filho. Oh, lembrando o pessoal que tá ouvindo que vai ter todo mundo, né? Lá no final do post vai ter a foto de todo vai mundo. Vai ter todo mundo, vai. Inclusive um pessoal que a gente nem falou aqui. É, vai ter todo mundo. Todos que a gente esqueceu também vai estar lá. Vai. Ó, então recapitulando. Zé como... Não, PC Siqueira, como As, Zé, né? As? PC Siqueira como Zé, Jack Osborne como Alemão, Hernanes como Vinícius. Sérgio Reis como Fernando. É o pior. Orlindo Cruz. Orlindo Cruz como Perna. É igual. Toninho do Diabo como Hendrix. Zé Gavialinax como... Ave Maria. Quem que é esse cara? Com o Paulão? É o cara do... O cara do Supermercado. E o Nicolau... Nicolau... O Jabba... Não, o Jar Jar Binks como Bruninho. E o Nicolau... O Defined. Não, a gente acabou de falar. O Nicolau, a gente não conseguiu chegar na definição. É o Steve Martin. Bill Cosby.